Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2011, e esta é a última edição de Musicália deste mesmo ano. Vamos começar com música russa, a edição de hoje do nosso Musicália. Primeiro vamos ficar com Tchau Bambina, uma música que já na passada semana, ou melhor, há duas semanas, passou aqui. A interpretação é dos Levo Sturuni Svigenia. Para ouvir também a música Prostit Vigenia, Nha Prada Jaya, cantada pelas internacionais Tatu. Helena Katina e Yulia Volkova são as intérpretes que vão fechar a primeira sequência de dois temas do nosso Musicália. Para quem não conhece, e apenas a título informativo, o Musicália é um programa que se dedica à música feita lá fora, na maior parte dos casos relativamente atual, e é uma música então que, apesar de não ser cantada em inglês ou em português, línguas que estamos aqui habituados a ouvir, tem também bastante qualidade. A prova disso são estas duas. Atenção, porque a música dos Levo Sturuni Svigenia é de 1989 e da Tatu é um pouco mais recente, 2004. Prostit Vigenia na Prada Jaya é o tema que vamos ouvir daqui a bocadinho. Antes, Ciao Bambina, um nome bem italiano para uma banda russa que tocava como podia depois do desastre de Chernobyl. Eles viviam lá perto. Vamos então ficar com Levo Sturuni Svigenia e Ciao Bambina. Thank you. продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я, и я повторяю, я повторяю. Хочешь — молчи, жди, что пройдет, а хочешь — ключи. Два оборота, хочешь — своя, хочешь — чужая, хочешь — как я. И я продолжаю. Virgínia, minha pradajaia, como se chama a música que acabamos de ouvir, cantada então pelas Tatu. Agora vamos ouvir música vinda das Arábias. Quem é que não conhece Nancy Ayram? Ela que nos traz O Dinigida, a música que fez muito sucesso no ano de 2004 e que catapultou esta senhora agora no mundo da música para uma escala internacional. Estou a falar então de Nancy Ayram, que nos traz este belíssimo tema, este divertido tema, que dá pelo nome de Old Nigida. Vamos também ficar com uma outra música, esta, enfim, não é árabe, mas tem as suas influências. A música que já passou por aqui algumas vezes, vai voltar a passar, Halapali, é cantada pela grega Katerina Stanisi, e que vai então fechar a segunda sequência de duas músicas do nosso musical, e nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2011. Nancy, I love you. Nancy, I love you. Nancy, I love you. Ei, olha, tem aqui. никъде. Ми до судна на хубина. Ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύω. Μουσική. πες μου τι θα καταφέρεις αν χαθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κοινά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ρωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, έναν δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ρωτεύω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου, να σε ρωτεύω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, έναν δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ρωτεύω. É na Grécia que vamos acabar a edição de hoje do nosso Musicália, ou seja, que 50% da nossa programação de hoje foi dedicada então à música grega. Vamos fechar com um tema que já aqui passou uma vez, mas já vai voltar a passar. Girismus é como se chama a música cantada por Despina Vandi, uma conhecida intérprete grega que fez muito sucesso quando do lançamento de um dos seus temas para a série televisiva Malhação ou New Wave, como preferir chamar. Vamos também ficar com uma outra música, esta já não tão conhecida, pelo menos a nível internacional, ainda que o tema Den Edai Edu seja, ou tenha sido aliás, um sucesso na voz de Dimitris Kontolazos. É com este intérprete que vamos fechar a edição de hoje do nosso Musicália. Aproveito para desejar a todos os ouvintes uma ótima passagem de ano na companhia da Rádio Antena Web, do Canal 2 e também da Antena Best. Desejo então a todos uma boa noite e até à próxima terça, 3 de janeiro. σκέφτηκα γελάω και απ' τον κόσμο κρύβομαι, γιατί σ' αγαπάω και που λείπεις θλίβομαι. Κρύβω όσα έχω και να ψέμα γίνομαι, μα δε συμμετέχω σ' όλους υποκρίνομαι. Δεν είσαι εδώ και μου φαίνεται ψέμα αυτό που ζω μακριά από σένα. Δεν είσαι εδώ, δεν μπορώ μακριά σου να ζω. Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχει ουσία, χάνει ο χρόνος μακριά σου αξία. Δεν είσαι εδώ και ένα άσχημο όνειρό σου. Ψεύτικα γελάω κι από όλους κρύβομαι, όσο κι αν πονάω δεν διαμαρτύρομαι. Όσα έχουμε ζήσει μεταξύ μας τέλειωσαν, μα οι αναμνήσεις οι δικές σου με λιώσαν. Δεν είσαι εδώ και μου φαίνεται ψέμα αυτό που ζω μακριά από σένα. Δεν είσαι εδώ, δεν μπορώ μακριά σου να ζω. Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχει ουσία, χάνει ο χρόνος μακριά σου αξία. Δεν είσαι εδώ και ένα άσχημο όνειρό ζω. Δεν είσαι εδώ και μου φαίνεται ψέμα αυτό που ζω μακριά από σένα. Δεν είσαι εδώ, δεν μπορώ μακριά σου να ζω. Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχει ουσία, χάνει ο χρόνος μακριά σου αξία. Δεν είσαι εδώ και ένα άσχημο όνειρο ζω.